chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara chara remoendo num desgosto. E talvez por ironia eu abdiquei, sem dar chance pro retorno. Meu presente é mau, o futuro eu vi, tudo é tão banal, nada aprendi. Fiquei sem razão quando desisti, evitei então, hoje estou aqui. E sofrendo tão constante, com raiva de mim. O meu sonho é um rascunho. Penso em coisas tão distantes que nunca tem fim. Quantas noites eu não durmo? Pense o que quiser, fique à vontade. A minha dor não é pra censurar. Saiba do que é ser um covarde. Sem ter você, não sei mudar. Consigo te esquecer, não sei por que você não invade minha saudade. Se eu amo você, venha, assuma o trono. Eu não consigo te esquecer, não sei por que você não invade minha saudade. Se eu amo você, tchá tchará tchará tchará tchará. Tchará, tchará, tchará, tchará, tchará, tchará, tchará, tchará, tchará. Eu achei que não devia zelar por você, mas fui descobrir agora. Ao sofrer o peito chora, não dá pra entender, seu caráter me ignora. Pense o que quiser, fique à vontade. A minha dor não é pra censurar. Saiba do que é ser um covarde. Sem ter você, não sei mudar. Venha, assuma o trono. Eu não consigo te esquecer.